447, falar com o Mike. Tá pronto na cópia? Estabilizado. Força aérea 1335, autorizado a interceptar o curso do localizador. Força aérea estabilizado. Controle 199, decimal 35, transponder 5407. Liga. A senhora informou o centro que nós estamos em contato com os atos controles? Afirmativo. Ah, só tem uma aeronave chamando aqui, 1215, informando que o centro está me chamando. A saída é Pucajama. Curso localizador, ruga direita, proa 050, reporte estabilizado. Força aérea 335, curva direita, proa 050, reporte estabilizado. Para o táxi, o passageiro 2230, 27 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador. Passageiro 2230, está autorizado via Juliette Alfa, ponto esperando 0, torre em 18, decimal meia dúzia, altímetro no 03. No 03, Juliette Alfa, torre 118,6, o passageiro 2230. Decimal 8, alterna 33, decimal 25. 1-2-2, decimal 8, alterno 1-3-3, decimal 5, abjante 67, outro 1. 1-3-3, decimal 2-5. Então, 3-5-6-6, desça para 4.000 pés, livre da restrição de altitude ETAP, NH-1-0-1-2, redução para 2-2-0-9. 104.000-1-0-1-2, reduzido para 5-6-6. No vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 035, limite ao curso do localizador. Vetor 035, mantém confirmando limite do localizador, também 001. Controle de Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, na proa da rotatória, visual com o campo. Índia November Alpha, chame torre 118, decimal 6. Índia November Alpha, chamará torre 118, decimal 6. Torre Salvador, muito boa tarde. Eu passaria 2230, retornando. Está passando a espera, então. Sim, ainda está separado, passarinho? Ajuda se acelerar ou se diminuiu no 42? Cola sem parada? Ah, uma mentira. E a Weber Alva, sim, reporte rotatória, interceptando o sinal no 7. Índia November Alpha reportará na rotatória na final da 1-7. 060. 060, 94. Força aérea 1425, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, limite ao QD Mike 080 de Sintra. Esquerda 010, limite QD Mike 080. Ajuda o seu federal, 1425. Para interceptar o curso do localizador, curve à direita, proa 060, desça para 2.000 pés, ajuste na 012, redução para de velocidade para aproximação. Eu ativo, direita 060, 2.000 pés, reduzindo para aproximação, autorizado, confirmado, o IHS com 8001. Afirmativo, então 8001, tráfego do PSEG 12, posição 12 horas, 6 milhas, um Tucano com 1209 de grau. Suficiente, está reduzindo então esse 001. Vitória, muito boa tarde, voo 924, passando a 0 para 150. Voo 924, sem identificação, via Mari, desça para nível de voo 070. 70 na Mari, certificado, voo 924. 4.356. Um outro app chamou o som. Chamará para o táxi, 5267. Gol 1754 para Campina Grande, presidente da Mike. Gol 1754, qual é o horário da UBT? Aos 20 horas, somente para tentar sair de presidente da Mike. A saída é Pucca, transição Aracaju para Recife. Então, muito obrigado. Quando estiver autorizado, também curso para a Copa. Afirmativo, seu nome está na minha esquerda, pode chamar depois. Salvador, boa tarde, o Azul 4089 com a Mike, copia a vitória. É, pouso em sequência. 335, chame torre 118, decimal 6. Zero direita, Dael, letra B10 é saída. Controle 119-135, transpondo 5420. Autorizando vitória 360, decola no zero direita na Dael. Autorize que 50, aciona 5420-1935 ao controle. Está na posição 8, informarei quando pronto para puxa acionamento, azul 4089. Zero no 447, está autorizado até o hotel. Altímetro no 0 no 2, quando no hotel, chama a torre em 1118, decimal 6 dúzia. Uno 1186. Informação de tráfego, deu um Charlie 150 aproximando para o setor norte, para outra pista, para 17. Esse tráfego não interfere com o seu. Conselho 335, autorizado pouso, sentido tráfego. November Alpha, em November Alpha, inicio 360 pela esquerda e reporte final novamente 17. Dia November Alpha, fará 360 pela esquerda e reportará novamente a 3 milhas. Torre Otan 8001, boa tarde. Gente, com a aproximação de 8001, tem um Tucano aí na, com o número 1 na aproximação, 8001, tá sendo tráfego? Afirmativo, já estamos reduzido aqui 2,5 milhas já. Gente, informa um segundo tráfego no setor norte em espera a 1000 pés, é um Charlie 150, esse tráfego também não interfere. Afirmativo. Qual o limite para a torre aí, para o TAM 8001, para não realizar o 360? Não, negativo 360, por 8001, estou com sequenciamento de mais um tráfego de outro depois. Ok, quando a aproximação, se caso negativo, condições de manter a separação, o senhor inicia a remetida. Certo, TAM 8001. Sendo identificação, via Mari, desse para o nível de voo 060. Via Mari para o 060, tente com 3660. Persumo 10, Neuma DCT, Campina Grande, confirmando. É, esse aí que a gente tem. A senhora tem essa autorização aí para estar? Estou olhando aqui mais tempo, um minuto. Muito obrigado. Solo Salvador, 35267, está pronto para o táxi, 46 a bordo, 3, 4 horas de autonomia, alterno Berlândia. Só confirmando, é 46146. 46 a bordo, trip 5267. Afirmativo, 5267 da trip, táxi à direita, Índia Alfa. Ponto 0 no 0, torre em 118, decimal 6 dúzia. Altímetro no 0, 112. Via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, vai chamar a torre 1186, trip 5267. Salvador Web 5528 com 109-345, Salvador Táxi. 169-45, qual é a alternativa? 109-345. 109, gente, a clareza continua a 2. Confirma a alternativa. 109 a bordo, 345, Salvador Táxi. Agora sim, 109-345 Salvador. Web 5728, taxa autorizado via Juliette Alfa. Ponto 010 Torre. Em 1-1-8, decimal meia dúzia. Altimetro no 0 no 2. Juliette Alfa com 1012, 5728. Fab 1335, solo agora 55, livrando, parte militar, frequência livre estacionar. Controle então 8001, iniciou remetido, atingindo 2000 pés. Obrigado. Puca, desipar, senhora. Curvado esquerdo. Chamando controle 1935, 5434 ao transporte. 710 ao nível, via Upper Zulu 10, confere? Afirmativo. Cheio de puxamento. Vai parar, puxa o BX do 3, senhora. Obrigado. Pista livre, posto autorizado na 10, 100 com 15. Senhora, posto 1935, vai ver. Interceptou o sinal da 17, o Papá Romeu, dia 9 da Alfa. Sente, mantém a separação do Airbus, condições de prosseguir, ou iniciou o 360? Ok, então um visual com o Airbus na final, vai iniciar o 360 aqui pela direita, o número alfa. Faça um 360 curtíssimo aí, para se encaixar como número 2, o November Alpha. Ok, vai fazer um 360 curto, o November Alpha. 32, repórter estabilizado, 941. Mas qual será o motivo da arremetida do tráfego adiante? Gente, mantenha o ponto de espera do hotel. O Força Aérea 1447. Intenção de decolar da cabeceira ou da interseção? Decolar da interseção. 447. Gente, mantenha a interseção e aguardando para ingresso. Controle Marcelo, bom dia, gol. 847. Esquerda pro 020, limite é o curso do localizador. Está para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-2. 12, 4 mil pés, 020 de pro, limite localizador. Muito obrigado, mas para mais próximo, vamos solicitar o RNAS. Manda aí o Mike Oscar 363 às 1524 para coordenação. Chama quando liberado pelo centro, vou 8-4-6. E pouso no Vender Alfa. Palmeiras. 18 metros. Longe uma boa tarde, seu gol 19 e 4 anos nas 3 milhas do Interferro. 941 no centro do tráfego, reporte passando externo, 941, aguardando pista livre. Hoje o reporte estará com o transitário, 941. 3566, solo agora 59 direita, 121 décimo 9 solo, libera a pista de imediato. 219, boa. Teste de tráfego, posição 12 horas, 5 milhas, posição 1 hora, correção. Um Tucano com 120 nós, velocidade. Tucano 3566. Não, não votei não, podia repetir. Lula 924, irá seguir tráfego posição 1 hora, 5 milhas, um Tucano com 1209 de graus. É, estamos reduzindo, tá? Passaria do 2230, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 133 decimal 25. 288 133-25, passaria 2230. Passaria 4253 ou quanto? Ah, arremessemos aí. Passar o curso do localizador, novo limite é o QD Mike 1110 de Simbra. Ah, não, copiei. Boa 924, irá ultrapassar o curso do localizador, novo limite é o QD Mike 1110 de Simbra. Passar então, vamos passar o localizador QD Mike 110 de Simbra. Afirmativo. Controle, autoriza a descida do 925 para a transformação aqui. 67, decolado agora 00, controle 199-35, bem-vindos. 1935. Muito obrigado, bom trabalho. Autorizado, Sol 00, repórter pista livre. Salvador, muito boa tarde, o trip 5267. TAM 3660, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda pro 030, limite ao curso do localizador. Desça para 4000 pés, ajuste na 012. Ok, agora então desce para 4000, não mais 3000. A curva à esquerda pro 30, limitado pelo localizador, 3660. 1924 para interceptar o curso do localizador, curve à direita pro 130. Desce para 2000 pés, ajuste na 012, reporte estabilizado. 7, direita 130, descendo para 2000, reportará estabilizado. Contador, Oxané, 6315, ciente da Mike. Trip 5267, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 340, saída da EL. Na saída da EL para o 340, Trip. Controle, confirme para o Gol 1924, descendo para 2000. Afirmativo, Gol 1924. 7 para 2000, 1924. Salvador, bom dia, boa tarde, Oxané 6315, ciente da Mike. Oxané 6315, acena identificação, via chegada Bonf, desce para 4000 pés, ajuste na 012. Identificou para 4000, perfil da Bonf com 1012, Oxané 6315. TAM 3660 irá ultrapassar o curso do localizador, novo limite ao Cape de Mike 120 de Simbra, redução para 1970 nós. Ok, agora não ultrapassa a revisão, não intercepta mais o localizador, reduzindo para 170 Cape de Mike 120 de Simbra. Você era na 425, chame torre 118 decimal 6. Chamará 118 6, torre, pois era 425. TAM 8001, curva direita para 350. Direita 350, TAM 8001. Continue a aproximação, informarei pista livre. Fábio 1425. Eu segue agora, Fábio 1425. Só para informação, a 30 milhas tem uma chuva forte bem na interceptação da sinal, tá? Firme? A 30 milhas na interceptação do curso localizador de LS da 10 tem uma. Uma chuva bem forte ali, tá? Sim, obrigado pela informação. Não poderia usar um CBzinho. Solo Salvador, Gol 1941, livrou na sua escuta. 1941, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, do 7, 1941. Sol Salvador, azul 4089, posição 8, puxa acionamento. Azul 408908, autorizado, chame táxi. Formarei. Para 2000, pono 0 no 2, confirma a proa? TAM 3660, curva à direita, proa. Agora proa 150, desça para 2500 nós. Reposta, correção, 2500 pés, reposta estabilizado. Ok, 150 de proa, desce para 2500. Autorizado e aliás, reportará estabilizado. 3660, já reduzido. Equipe checada. O Web 5728, decolado agora, 04, controle 1-9-35, bom voo. 1935, obrigado. 8001. Controle WebJet 5728. WebJet 5728, contato radar na decolagem, submantendo de voo 330, saída PUCA. 330, PUCA. A sequência do 8001 não é um tucano na nossa frente não, né? Negativo, a aeronave da companhia. Ah, tá. Melhor. Obrigado. Salvador, o 4435 está fazendo colégio imediato, autorizado. Sim, estou com a via da Tucan da SAB, já na curtíssima. E assim que eu tô com mais sequenciamento, deixa o tráfego pro volume mais um pouco, que se der eu já encaixo o senhor, ok? Muito obrigado, tá obstruindo a sua parte de pressão, só para reportar o posto aéreo na final. Gente, o Fábio 1425 após o pouso vai livrar à direita. Vai livrar à direita e aguardando para o cruzamento da pista para prosseguir a parte militar. informação, chame torre 118 decimal 6. Sente, torre 118 decimal 6, bom dia. 3660, desço para 2000 pés, autorizado ILS, XAI, pistão na zero, reporte estabilizado. Reautorizado 2000, autorizado ILS, reportar estabilizado, 3660. Controle Salvador, 6721, boa tarde, tá com a mãe. Bridget 6721, acena identificação, via Mari, desça para nível de voo 050. Via Mari, 050, 6721. Quilo Romeu, ótica, reporte na rotatória. Quilo Romeu, ótica, reforma o tráfego, posição 12 horas, 2 milhas. O helicóptero mantendo 500 pés. Salvador, Oceané 6315. Prossiga. Alguma chance de voar pelo para desvio? Autorizado para pelo para evitar efetuar desvio, Oceané 6315. Obrigado, Sara. No localizador, TAN 3660. TAN 3660, completa de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, 3660. T25, solo agora 07, livre na Delta, faça um 180 e reforça no ponto de espera da Delta para o cruzamento até o parque militar. O Fábio no 425. Uno 924, pista livre, pouso autorizado na 10, 140 com 10. Pouso 140 com 10, 924. Torre Salvador, tá 3660. Uma milha de Simbra, baixado e travado, estabilizado. 3660, síntico na aproximação, informarei pista livre. 3660 na sua escuta. O 4089 está autorizado via gerencial. 4090, chama a torre em 118, nesse momento. Dimitro no 012. Gilete Alfa, 1862 é lá. Boa tarde, até a próxima. Certo. Passando Simbra, TAN 3660. Sim, entrevistado, número 2, aguardando pista livre. Confirma a distância do tráfego, senhor. Acredito que esteja aproximadamente umas 4 milhas, ok? Ok. Gol 1600, acena identificação, via mar e desça para nível de voo 060. 060. TAN 8001, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 86, TAN 8001. Rotatória, pelo rodo, Lu Romeu Oscar, efetue espera visual, curva esquerda para 360. Tranquilo, trabalhar esquerda 360, pelo Romeu Oscar, efetue 360 à esquerda. 360 à esquerda, pelo Romeu Oscar. 1924, à direita, 121 decimal 9, libera a pista imediato. Ok, estou acabando de cortar aqui, obrigado. 35267, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 133 decimal 25. 12883325, 35267, obrigado pelo trabalho. O objeto 6721, redução para 2209. 220, 6721. 60, pouso autorizado, 100 com 8. Pouso livre, tá, 3660. 24. 924, Alfa Juliette, posição 05, autorizado. Alfa Juliette, posição 05, 1924. Jet 5728, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2025, 2545, obrigado. Foi Salvador, Azul 4089, boa tarde, ponto de espera da 10, está pronto, decola imediato, autorizado. Mantenha o ponto de espera, Azul 4089, mantenha o ponto de espera. Torre TAN 8001 novamente, boa tarde, passando externo. Tenente, quanto na aproximação, informaria que está livre, 8001. 8001, Sente. Corre, Kilo Romeo Oscar. Rotatória visual com 8001, passando em certo. Romeo Oscar, reporte 3 milhas fora. Cave 017. Notarei, nossa. Reduzindo velocidade, 631. Tenente. B60, solo agora os 11, libera a pista imediata e chame 121, décimo 9, solo. Libera 129, 3660. Perfeito, chame 63. Prosseguindo a descida, chame 63, 5. Afirmativo, 2000 pés, ajuste na 012, livre LS, reporte estabilizado. Para 2000, reportarei estabilizado no IEDS 63. Da Gol, que tá cruzando a Juliette, corrigindo o canal. Alfa Lídia, atrás do Gol, 3660. O portão é 01. 01. Força Aérea 1447, assim que o Airbus cruzar a frente, autorizado ingresso. E reporte pronto, o FAB 1447. 1447, pronto. Romeo Oscar, segue o trem, pouso autorizado no 7140 com 10. Voo na 600, via Bari, desce para 4000 pés, ajuste na 012. 4.012. Chanair 6315, atente a tráfego com helicóptero próximo de Tuna, mantendo 500 pés, não vai interferir nessa aproximação. Controle Mercedes 200, solicita a voária externa evitar formações sobre a zona. Confirme. Mercedes 200, solicita a voária externa para evitar formação sobre a zona. Confiou, controle? Afirmativo, abre o chat Mercedes 21, confirme se é a Pro 065 ideal. 070. Boa. Boa tarde, eu tá 8001, livrou na Fox Trot. 8001, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, para 11. Vamos iniciar e livrar aí o eixo, pode prosseguir cruzamento até o parque militar. Sim, prosseguindo. Chanair 6320, sem identificação, via mar, desce para o nível de voo 050. Identificou, desce 050, Chanair 6320. Autorizado o procedimento, leve Mercedes 21. Autorizado ILS, reposto estabilizado, desce para 2000 pés, ajuste na 012. 2002, autorizado ILS, Mercedes 21. Autorizado no ILS, Chanair 6315. Chanel 6315, chame torre 118, decimal 6. Torre 186, obrigado, boa. Controle de Salvador, Força Aérea 1447. Força Aérea 1447, contato radar na decolagem. Submantenha nível de voo 170, 170, saída para o campo. 447, nível 170, saída para o campo. Chanel 6315, fuso autorizado, 130 com 8. Nervoso, Chanel 6315. 167,